Querida cunhada, hoje, nesse dia especial, quero falar da sua importância na minha vida. Uma pessoa que chegou e soube adentrar em nossos corações, principalmente no meu, pois vejo quanto faz o meu irmão feliz. Você é uma mulher de garra, traz consigo uma grande sabedoria, conduzindo sua família no caminho certo. Tem sempre uma palavra amiga a nos oferecer. Deus não poderia ter nos dado o melhor presente em forma de anjo, você. Desejo que seus dias sejam lindos como pétalas de rosas, que no desabrochar de cada dia, ela traga na sua transparência a realização de todos os seus ideais. Que esse passo a mais na escalada dos anos de vida faça de você ainda mais segura para chegar ao topo com o troféu da vitória. Cunhada, saiba que a admiro muito. Parabéns. Feliz aniversário!